que você que tá bêbado, né? Antes de tudo, eu peço desculpa pelo meu estado etílico. Ô, Fete, chama o Alan, cara. Tô tentando, a gente tá chamando o Alan, ele cai, cara. Ele me respondeu aqui, cara. Caraca, Marcelo. E aí, véi? Bêbado, cara. Bêbado. Cara, aquele dia, o último podcast, eu gravei meio bêbado. Mas, tipo, aquilo é o meu meio bêbado, tipo, não. Cara, eu tô bêbado pra caralho, véi. Isso não tem noção, Marcelo, cara. Marcelo, você vai conseguir falar? Você lembra do que você ia falar? Lembro. Alguma coisa eu lembro. Mas, assim, como eu tô muito bêbado, eu vou falar que eu tô bêbado pra suavizar a responsabilidade, tá ligado? Não, pode falar, cara. Miguel, faz uma coisa. Cara, por exemplo, que eu dou bêbado. Ô, cara, eu te curto pra caramba, velho. Nossa. Fica na boa comigo, cara. Vamos ser amigo, cara. Sério. Ô, Marcel. Tem a ganhar com isso, cara. Marcel. Fala, Matuza. Você tá nessas condições enquanto a Ju tá ouvindo a gente. Então, oi pra Ju aí. Oi, Ju, tudo bem? Ô, Ju, fala pro Miguel que, pô, ele tem que pra minha cara, velho. Tem sentido a gente não ser amigo, cara. Tempo. Hoje, fala pro Miguel que eu só curto ele. Oh, ele é um cara super doce no Skype, mas ele não gosta de mim, tá ligado? E me magoa ele não gostar de mim, cara. Não gosto mesmo, Miguel. Sou inimigo. Ô, Miguel, gosta de mim, cara. Tu é um cara que eu gosto, velho. Não. Sério, cara. O cara já é emotivo. Bêbado ainda, cara. Você vai deixar o cara na merda. Bêbado, mas eu tô falando com sinceridade, cara. Olhem! Lá no céu! Acho que é um pássaro! É um avião! Não, são os caralhinhos voadores! Começar a putaria! Com a marvada pinga que eu me atrapalho! Eu tô bêbado pra caralho! Não, ninguém percebeu não, pô. Tu tá escrevendo maneiro, pô. Cara, não, deixa eu mandar pra vocês aí como é que o Marcel me mandou aqui, né, quando ele chegou. Pô, eu tenho que tomar água pra não ficar com ressaca amanhã, tá ligado? Senão eu fico com muita ressaca. Cara, olha como ele mandou quando ele chegou aqui no palco. Ele mandou pra mim. Ó, eu posso fazer a apresentação agora? Pode, tá gravando já. Aí eu e fico mais tranquilo. Vai. Tá, deixa eu fazer então. Vai, caralho. Tá, lá vou eu então. Beleza, lá vou eu então. Um, dois, três. Boa noite, amigos do fórum. Meu nome é Marcel de Souza. Eu tô bêbado pra caralho. Tá tarde pra caralho, eu cheguei atrasado. Então eu vou aqui apresentar o nosso prodígio baiano, Miguel Dias, cara. Beleza, cara? Como é que tu tá, cara? Tá muito beleza aqui. Aqui é sábado. Miguel. Oi. Eu vou iniciar aqui hoje uma campanha. Miguel, passe a gostar do Marcel, porque o Marcel gosta de ti. Eu preciso de carinho da tua parte, cara. Eu não sou fácil assim. Eu tô triste porque tu não gosta de mim, cara. Eu tá? Não sou fácil. Se não for Trend Topics, eu não gosto. Ô, cara, mas eu te curto pra caralho. Sempre te curti. Aí, eu tenho aqui ao centro da minha mesa, porque eu sou host e eu mando nessa parada aqui, tá ligado? Vão se fuder vocês. Eu sou o quê, Marcelo? Eu sou o quê? O host, cara, eu falei host. Host, aí, beleza. Eu tenho aqui no centro da mesa o meu amigo Matuza, como é que tá, velho? Beleza? Beleza. Só pra deixar, esse é o podcast número 26, tá, Marcelo? Esqueceu dessa parte? Tô tentando manter a humildade desse podcast, né? Eu tô bêbado pra caralho, eu vim só pra gravar o podcast, desculpa, cara. Não. 20, perdoa, mas a gente... Fala. A gente agradece, Marcel, ter saído do churras com os brother lá, loucaço pra vir gravar, a gente entende a consideração, Marcel, a gente perdoa, tá? Eu peço perdão a vocês, caso vocês não gostem, mas eu tô muito bêbado, eu só vim pra gravar o podcast. E eu tenho aqui ao meu lado direito da mesa, ele que já está participando pela terceira vez, mas hoje é a primeira vez que ele está aqui como membro oficial do Caralhinhos Voadores, meu querido Alan Bispo, como é que tá, velho? Beleza? Tudo tranquilo, cara. É, agora que você já acabou a apresentação, vai tomar porra de um café pra ver se melhora, vai. Antes eu vou dizer satisfação total, teu amigo aqui, tá ligado? Satisfação, muita satisfação. E o Alan, quebra um galho pra mim, coisa de camarada. Eu sempre defendi teu nome no Caralhinhos. Fala aí pro Miguel gostar de mim, cara. Não, fala, fala aí, não. Puta que pariu. Miguel, gosta dele, Miguel. Não. Então, vamos fazer as pazes, cara. Eu tentei. Caramba, velho. Tá? É o seguinte, eu vou mutar meu microfone. Não, tem que falar aí, o tema primeiro, a sinopse. Ah, é verdade. Vamos fazer a abertura. Você tá? Lembra? Ah, eu me lembro. Vamos lá, fazer a abertura. Vai lá. Ele vai falar que hoje eu come e não come. Eu lembro a abertura, porra. Eu que dei ideia, caralho. Posso fazer a abertura? Vai. Lá vou eu, então. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre indicações, sobre pornografia e coisas assemelhadas que a gente gosta e a gente acha que talvez vocês aí em casa não curtam. Então a gente vai falar sobre as paradas que a gente gosta, caso vocês não conheçam, tá ligado? É isso aí, é nóis. Miguel tá preparado pro partiu, Miguel? Eu acho que eu já sei que partir. Miguel, eu te adoro, cara. Gosta de mim. Vai tomar no seu cu. Digam pro Miguel gostar de mim, cara. Sério. Tô emocional hoje. Sai daí, melhor, seu bebum. Aí, melhor agora, abertura. Agora é o seguinte, eu vou dar mute no microfone e vou esquentar um cafezinho ali, tá? Eu já venho. A tranquilidade. Porque eu não gosto só do Miguel, eu gosto de vocês todos, tá ligado? Vocês são os caras que eu curto pra caralho. Se eu morasse perto de vocês, eu convidaria vocês tudo pra comer um churrasco comigo, tomar um café, uma cerveja, porque... Um churrasco com café, caralho. Identificação com toda a rapaziada que tá junto com o Caralhinhos, tá ligado? Eu sou um cara assim. Marcel, eu quero agora que você, bêbado, faça um rap sobre a amizade do Caralhinhos. Amizade do Caralhinhos. Pode crer, amiguinhos, tamo junto e formamos o Caralhinhos. E é nós. É os manos, camarada, não tem playboy. É só nós fazendo a parada. Eu tô bêbado, mas não tô numa encruzilhada. Porque a amizade é o que faz a cena. É nós no Caralhinhos, a gente não contra a cena. É só sinceridade, é sem massagem, sem maquiagem. É Caralhinhos nessa porra e nós não tamo na maldade. Pode crer, mano. Foda. Eu vou esquentar o café agora. Vai tomar seu café, cara. Obrigado por isso. Fone e já venho. Na tranquilidade pra vocês, estão tranquilo? Tranquilo. Ô Miguel, tu fez o partiu já, cara? Acho que já. Sim. Então já. Tranquilo, é nóis. Eu vou mutar o microfone e já vem. Vai. Ô Miguel. Vai embora. Miguel. Vai tomar seu café, porra. Cara, eu te curto pra caramba. Vai com a minha cara, velho. Sério. Sai daqui. Todo rap do Marcel tem encruzilhada, já repararam? Encruzilhada deve ser. É que na verdade é um viral. Encruzilhada deve ser tipo alguma parada que ele fica colocando encruzilhada. É pra rimar com palavras que terminam em ada. É. Ele rimou Caralhinhos com Caralhinhos. É foda. Ele rimou cena com contracena. É. Tá aí, o futuro do rap nacional. Esse vai ser broxado. Caraca, Miguel, para de. Para vai, de... vai, aposto que vai. Duvida? Eu acho que não, cara. Acho que não sai broxado. Talvez saia um podcast ruim, mas que sair uma broxada, eu acho que não. Eu aposto 3 cartas de Magic the Gathering. Que pariu, cara. Pode ser 3. Pode ser 3 cartas de terreno. Não, aí não vale nada. 3 cartas de quê? Terreno. Desconheço. Falando manja de Magic. Nerd. Vamos embora pra um bar. Beber, cair, levantar. Pra tocar em todos os bares do Brasil. Bora beber, cair, levantar, negão. Tema, é um tema que você sugeriu pra você falar, mano. Eu sei, mas é que eu tenho inclusive mandar um salve pra umas pessoas que calibraram minha bebida hoje, porque eu tô loucaço pra caralho, velho. eu peço desculpa de antemão caso o episódio seja ruim, tá ligado? Desculpas aceito. Se não Miguel, for eu que editar, tá? Deixem essa parte aí, valeu. Eu pedi desculpa, tá ligado? Porque é de sinceridade mesmo, porque eu tô muito bêbado. Mas é que é o seguinte, ó, o compromisso com o Caralinhos, entendeu? Eu me orgulho pra caralho dessa porra, tá ligado? Me orgulho muito da nossa dialética em relação ao nosso assunto. E é o seguinte, vamos fazer mesmo. E foda-se quem não gostar, maluco. Vamos lá, posso começar? À vontade. Começa. Então, aí, é o seguinte, pra começar, eu fiz a abertura do podcast, eu falei o que tu ia falar. Falou. Tá, então eu posso fazer a primeira apresentação, então? Já tá fazendo, vai lá. Aí é o seguinte, maluco, durante muitos anos, eu curtia pra caralho um blog chamado Blog do Dunha, cara. E tinha várias pornografias foda pra caralho lá, maluco. E aí é o seguinte, eu descobri há um tempo atrás, quando eu fui procurar, que o blog do Dunha voltou. Voltou e voltou meio na tranquilidade, tá ligado? Na paciência, entendeu? Devagarinho, mas tá postando umas paradas da hora, uns vídeo anal muito louco, de umas atrizes da hora, Mike in Brasil, entendeu? Umas paradas que não encontra em qualquer lugar. Eu indico pra começar o mítico, o famoso, o iconoclástico blog do Dunha, porque é o seguinte, é uma parada que marcou pra caralho a minha formação enquanto o usuário punheteiro de internet, entendeu? Enquanto membro da comunidade onanística, entendeu? Blog do Dunha, procurem aí. Marcelo, eu tô procurando aqui, é o dunhamovies.com? Esse mesmo? Isso aí mesmo, é que era o ex-blog do Dunha. Até na página ali. É na header. Isso header, mesmo. Tá sim, isso é o novo blog do Dunha. Isso aí mesmo, é o blog do Dunha. As atualizações estão meio lentas, tá ligado? Eu não sei porquê, talvez o cara tenha uns problemas pessoal, não possa atualizar tão fácil. Mas pô, aí mas, cara, é o seguinte, só um pouquinho, Matuza, desculpa aí. Vai lá. Serviços prestados no passado por esse cara aí, entendeu? Ele tem moral pra falhar um pouquinho com a gente, porque ele fez muito por nós, entendeu? Então ele tá postando várias paradas, Liz Del Sierra, Jada Stevens, Mike in Brasil, umas cenas que tu não vem em lugar nenhum, entendeu? Eu acho que é uma puta de uma indicação de um blog que ficou sumido por anos. Eu por anos fiquei procurando, tá ligado? O blog do Dunha e tal, porque tinha umas novidades foda e sumiu. Aí há uns meses atrás eu procurei, apareceu foda pra caralho, Dunha. Aí, cara, se tu tiver ouvindo isso aí, um salve do Marcel e o Grande do Sul, Novo Hamburgo, é nóis, cara. É isso aí. Vocês querem comentar alguma parada no seu blog do Dunha? Acho que tá mais do que comentado, né? Não. Oh, ainda bem que a minha mãe não tá em casa, senão eu não tava falando assim, cara. Fala aí. Só que assim, você falou que, tipo, ele não atualiza não atualiza muito e tal. Realmente, tipo, a última atualização foi dia 13 de outubro, mas dia 13 de outubro ele postou 7 filmes. Então, tipo, o cara não tá postando. Faz tempo que ele não posta, mas quando posta coisa pra caralho. Respeito, então, pô, da hora, da hora. Força, né, 13 cara, de outubro não é hoje? É hoje, cara. É hoje. Ele postou, tipo, algumas. Menos de 2 horas atrás. E ainda, eu nem vi. Marcelo que bebe, eu que fico fudido, né? Ele posta umas paradas da hora, ele posta cenas pedidas pelos usuários, tá ligado? Ele ouve o feedback dele. É muito o que muita gente não faz, tá ligado? Ouvir o feedback, ele ouve o feedback, ele é humildão, entendeu? E é isso aí, cara, blog do Dunha for Life, até é nóis, Dunha. Se estiver ouvindo, fala com a gente pra fazer uma parceria aí, cara, porque tu é da hora, eu te curto pra caralho, maluco. Cara, Marcelo, o blog é realmente bem legal, o site do Dunha e tal. E, cara, por que você nunca falou da gente pra esse desse site, cara? Nunca falou pra gente essa porra? Porque eu, sei lá, vocês não falam sobre baixar pornografia comigo. Só eu baixo pornografia. O Alan até fala de pornografia, mas ele fala que ele tá ripando o site inteiro. Meu computador não tem capacidade de ripar um site. Eu cara. Eu vou falar o que eu tô ripando os X-Vídeos. Eu não vou falar isso. Aí eu fico na encolha porque eu fico intimidado com o HD que o cara tem. Meu HD tem tem 80 GB, parceiro. Entendeu? Humildão, favela, mano. O barato é louco, o processo é lento. É o seguinte, tá ligado? Entendeu? Mas aí, o cara, até eu vou falar o seguinte: se um dia o Caralhinho fizer sucesso, eu vou entrar em contato com o Duia pra gente fazer uma parceria de link, tá ligado? Porque eu curto pra caralho, eu tenho um puta respeito ao Duia, cara, entendeu? Essa é a minha recomendação de início já, pra dar um impacto louco, entendeu? Pô, é maneiro mesmo o site do cara, maneiro. Mas eu vou fazer uma reclamação com ele aqui, vou digitar uma reclamação aqui, porque eu digitei na pesquisa Belly J e não apareceu nada, cara. Tô puto. Mas o Alan, sabe o que eu fiquei mais louco, cara? Se tu digitar as paradas lá, ele vai te responder, cara. É por isso que eu respeito o cara. Ele tem contato com o feedback dele, entendeu, cara? É isso que eu acho da hora, cara. E eu já falei, eu tô orgulhoso pra caralho do Alan tá fazendo parte do caralhinho, já falei? Já falou. Alan, tô orgulhoso pra caralho aí por tá fazendo parte do caralhinhos, cara. Pô, tá um cara que eu acho da hora. Sempre defendi teu nome aí, desde o começo aí. Não que os outros não tenham defendido, tá ligado? Mas eu sempre evoquei teu nome aí. Os camaradas que estão presentes podem testemunhar a meu favor. Ô, Miguel. Pois não. Te curto pra caralho, velho. Eu sei. Pô, obrigado. Me curte também, cara. Me curte também. As nossas desavenças não são suficientes pra atrapalhar a nossa tranquilidade entre nós, cara. Entre o caralhinhos. Fala aí, quem é o próximo? Fala aí, mano. É nós. Quanto mais bêbado o Marcel fica, mais Zona Leste ele se torna. Pois é. É, a vida daqui a pouco vai estar tocando a campainha aqui, cara. Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar pra ir pra onde? Para, vamos embora pra um bar, beber, sair, levantar. Vamos embora pra um bar, beber, sair, levantar, beber, cair, levantar, beber, cair. Levanta, bebê, cai. Levanta, bebê, cai. Levanta, bebê, cai. Levanta, bebê, cai. É, ok. Fala aí quem é o próximo. Matuza, eu sou apresentador dessa porra, eu que decido. Foda-se você. Okay. Aí, Matuza, qual é a tua indicação aí, cara? Cara, eu vou indicar agora. Que eu tenho outra coisa pra indicar diferente, mas agora eu vou começar indicando uma atriz. Que, na verdade, ela nem é uma atriz que tem tanta qualidade artística. Ela não é tão, uma atriz tão boa assim. Só que, cara, a atriz que eu vou indicar é uma atriz que é muito pouco conhecida, porque ela começou a carreira dela ano passado, fevereiro de 2012, desculpa. É a Siri. O nome dela não tem sobrenome, é só Siri. Siri? Do Big Brother? Não. E cara, o foda dela, cara, é porque, tipo, ela tem o corpo dela é não convencional pra indústria, tá ligado? Ela tem muita gente que acha ela gorda, tá ligado? Ela e, tipo, ela faz várias cenas que são classificadas como BBW, tá ligado? Apesar de eu não achar que deveria e tal, mas... E porra, ela é... O foda dela é isso, cara. Ela é diferente do padrão... E ela tá fazendo filme pra empresa grande, assim, cara. Ela é uma mina que eu torço muito pra ela fazer sucesso de verdade. E pô, isso aí, o padrão de beleza dela contagia o público que, porra, vocês vão de pagar pau pra mina magrela. Não que, né, tipo, pô, eu sou fã da Lexi Bell, né, cara? Que não tem mina mais magrela que ela, quase. Mas, pô, tem que se dar muito valor pra esse tipo, esse shape, tipo a Siri. Matuza, posso falar uma parada sobre essa gente que não curte ela? Na moral, parceiro, tudo puta e viado, cara. A mina é da hora, tem uns peitão, quadrilzão largo, uma barriguinha da hora, entendeu? É loura e tal. Eu tô vendo a foto dela aqui, é da hora. Não é meu tipo de mulher, deixo claro. Mas é o seguinte, entendeu? A gente na vida, eu vou falar uma parada de lição de vida pra vocês, cara. A gente na vida, a gente não pode querer tudo do jeito que a gente quer, tá ligado? A gente tem que aceitar a vida, os presentes que a vida dá. E essa, como é que é o nome dela, Matuza? Siri. A Siri, cara, ela é um belo sorriso que a vida nos presenteia, cara. Pra que reclamar que ela é gordinha? Pra que reclamar dos pneuzinhos dela? Deixa a mulher, cara. É nóis, eu deixo os amigos falar por mim aí. Eu vou parar de falar, cara. Fala aí. tudo puta e viado quem não gosta dela, mas aí o respeito prevalece entre os irmãos. Fala aí, cara. O que você ia falar, Alan? Eu falei que ela parece com... Ela lembra a Alexis Texas, assim, com o cabelo curtinho, nessa primeira foto que tu mandou, ela lembra ela. Principalmente o quadril, né, cara? Mas... Lembra sim. Alexis, de uns anos pra cá, ela deu uma emagrecida foda, assim, cara. No começo, pega os filhos da começo dela, ela era um pouquinho mais gordinha, era mais da hora. Deu uma emagrecida foda. Ela se estragou. Deu uma zoada. Mas a Siri, cara, tipo, é foda. O ano passado ela até concorreu a VN de melhor atriz iniciante, né? Starter, né? Quem ganhou foi a Rémi Lacroix, né? Ó, sim. Rémi é da hora. Então, festa total, né, cara? Mas assim, a Siri, cara, você pega as cenas dela, Marcel, como ela tá no começo também, infelizmente ela não faz anal, então o Marcel já gostei. Já desgosta. Já gostei. Mas ela tá no começo da carreira, Marcel, ela vai fazer ainda alguma coisa, né? É o marketing. Pô, começou ano passado, tem tempo ainda. Um ator da série é um, tem razão. Mesmo. Tem potencial. Eu torço muito pra ela por causa disso, cara. Eu quero que as pessoas se contagiem pelo tipo dela e comecem a vender mais esse tipo de mulher. Que escroto. Posso ter alguma opinião sobre ela? À vontade, tava esperando, inclusive. Permitem. Ô, cara, ela é aquela mina, tá ligado? Que tu namora, tu ama ela. E ela curte ser fudida pra caralho com uma piranha, tá ligado? Ela curte ser comida com violência, entendeu? Olha a foto que eu tô vendo ela. Ela tá de perna aberta, com a buceta toda depilada. Eu acho assim, se é a namorada do cara, não precisa estar toda depilada, né? O cara aceita. É a diversidade do dia a dia, então. Mas ela tá ali com as pernas abertas, com a buceta, né? Com as suas partes íntimas à mostra, à disposição do seu homem, dizendo, e isso tudo diz o seguinte: faz o que tu quiser comigo, meu homem, entendeu? Cara, tem um puta valor, velho. Tem um puta valor. Eu acho o seguinte: quem olha pra mulher como simplesmente um objeto da própria realização de fantasias masculinas, tá muito iludido por jornalzinho de TV, tá ligado? E cara, mano, como é que é o nome dela mesmo? Siri. A Siri, cara, deem chance pra ela. Eu vou, inclusive, Matuza, se depois que essa bebedeira passar, eu me lembrar do nome dela, eu vou procurar a coisa dela, tá ligado? Pra ter um veredito final sobre ela. Mas agora, no meu estado que eu tô, eu digo o seguinte, entendeu? Ó, dê uma chance pra ela, porque ela é uma mina da hora, uma mina que trabalha, que tá correndo pelo certo. E quem corre pelo certo merece ser recompensado. Apenas isso que eu digo, eu passo a palavra aos colegas de mesa. É nóis. Tá bom. Alguém tem alguma coisa a falar dela? O que achou? Eu achei da hora. Eu achei muito legal, mas eu preferia ela no TV Fama. O Marcel tá rindo fácil. Eu aposto que o Marcel não entendeu e riu. Eu entendi, assim, graça. Eu tenho uma tesão na Siri do TV Fama, cara. Ah, tá. Eu fiquei ela com raiva. Nossa, eu destruí ela na pirocada, cara. Meu Deus do céu. Eu acabava com a raça daquela mulher, cara. Ela casava comigo só pela pirocada que eu dava nela, cara. Mas okay. Assim, isso se eu fosse um cara descompromissado, mas eu tenho a Alice, eu amo a Alice, entendeu? É nóis, Alice. Se tiver ouvindo isso aí, cara, eu tô bêbado, mas é nóis até o final, tá ligado? O cara vira pra mina dele e fala, é nóis. É nóis, Alice. É nóis, cara. É na encruzilhada. Não tem vírgula no nosso ponto de exclamação, tá ligado? É nóis, cara. Mas se não fosse o caso, a Siri é um puta de um exemplo bacana de mulher que luta pelo próprio prazer, pela autonomia, pelo direito da mulher, entendeu, cara? Eu acho que passou da hora de ter mulheres assim no mundo pornô, cara. Eu vou parar de falar pra dar chance pros amigos falar, porque eu tô falando demais, cara. Ou eu vou cagar esse podcast inteiro, desculpem. Já é a oitava vez que ele fala isso, eu vou parar de falar. Tudo bem, cara. Eu vou ganhar 3 cartas de Magic. Porque fizeram uma aposta. Vou pro bar, terça-feira eu vou também. Bebê, bebê, bebê, bebê. Quarta é pra comemorar, quinta não tem pra ninguém. Bebê, bebê, bebê, bebê. We'll be right back. segunda-feira. Miguel, o que, que tu acha da Siri, Miguel? O Alan já falou. Ah, eu achei muito gorda, eu não curto. Mas ela não é gordona, ela tem uma barriguinha tranquila. Ô, meu, pensa em gozar naquele umbigo. Ah, como é que acha o umbigo? Hora, cara, uma não, gozadinha, cara. Entendeu? Localizado. Mais que barriguinha tranquila, eu acho a barriguinha dela da hora, cara. Eu olho uma da barriguinha hora, assim, maluco. Eu fico, eu acho da hora. Eu gozava então na barriga dela numa, e mergulhava no riozinho de pó que eu fiz no umbigo dela, cara. Pra demonstrar meu sentimento, cara. Entendeu? Porque o bagulho é o seguinte, é o amor, é o sentimento, é a verdade na parada, na proposta, entendeu? É isso aí, eu vou ficar quieto, fala aí pra você. Não, cara, eu falei só pra zoar o Marcelo. Só pra polemizar. Porque eu sou inimigo dele, mas ele é da hora, assim. Aí, quem é o Marcel, próximo? Marcel, você disse, quem é o próximo? Você é o host, você delega as coisas aqui. Eu tô querendo me reconciliar com o amigo que tá com problemas comigo. Ouvintes, a gente tá num problema no Caralhinhos. O Miguel, ele não gosta de mim, tá ligado? Eu gosto dele, mas ele não gosta de mim. Aí, me ajudem ao Miguel a gostar de mim, cara, tá? É isso aí, Miguel, fala a tua indicação aí, caras. Tá. Fala. Minha indicação. Quem segue o Tumblr do Caralhinhos sabe que é o Tumblr que a gente mais rebloga. Que é o Tumblr buttbabies.tumblr.com. Verdade, a gente rebloga essa porra pra caralho. Que é o melhor Tumblr que tem. Você já viu? As melhores bundas da internet estão nesse Tumblr. Realmente, cara. É um Tumblr. É buttbabies.tumblr.com. Passa o link aí, eu não como ver. Eu acho que vai travar seu computador, Marcel, porque ele abre só tudo de uma vez, mas tudo bem, vê aí. Tem um monte de gif. Ah, eu vou tentar, cara. Eu tô bêbado, eu não vou sentir o tranco tranquilo. Cara, Miguel, na verdade, assim, eu não acho que. Eu acho que eles postam muita coisa que nem é tão da hora. Mas eles postam tanta coisa que você acha muita coisa boa. Sim. Eles postam, às vezes, a mesma coisa três vezes e tal, mas é da hora. Tem uns rabos da hora aqui, cara. Pô, não, tem muito cu aqui, cara. Eu posso falar uma parada sobre sexo anal, se vocês me permitirem? Por favor. Por favor. Assim, é uma opinião minha. Eu não sei se os amigos corroboram, não importa, é uma opinião minha. O sexo anal, ele assusta muitas mulheres, tá ligado? Muita mulher não gosta, tem um pouco de receio. Porque dói, porque não sei o que é, porque tem que ter uma preparação. Mas eu vou falar pra vocês, mulheres, eu vou falar especialmente pras mulheres, tá? Você vai falar que por experiência mulheres... própria não dói mesmo, Marcel? Não é isso. Vocês mulheres que têm um pouco de medo do sexo anal, vocês se lembrem do seguinte: existe um ponto no relacionamento onde vocês querem que o homem de vocês, eu vou falar relacionamento partindo do pressuposto de que muitas mulheres têm um pensamento conservador, tudo bem se a mulher não pensa assim, entendeu? Mas a mulher que ela tem um pensamento conservador, independente disso, chega um ponto no relacionamento que ela pensa, ela tem uma vontade de que o homem dela domine ela como um animal, entendeu? Ela se sente um animal, ela sente o lado ferino dela falando por ela mesma. E mulheres, não tenham medo da onça, da tigresa que ruge dentro de vocês. Se vocês, mulheres, sentem vontade de serem penetradas pelos seus homens, é sério isso que eu tô falando, tá ligado? É na tranquilidade, no maior respeito, entendeu? Sem sexo, sem machismo. Mas aí, se vocês mulheres sentem vontade de serem penetradas pelos seus homens, serem domadas pelos seus homens, e se vocês entendem que dentro disso tudo, isso não influi em nada no relacionamento pessoal, na questão do respeito, na questão dessas coisas, simplesmente deixem essa linguagem bestial dentro de vocês que tá pedindo pra sair, deixem ela sair, permitam-se o prazer mútuo, desfrutem do que, né, essa forma de prazer tem a dizer pra vocês, porque é diferente, cara. Uma buceta não é o mesmo que um cu, tá ligado? Não, nenhuma delas tem um valor maior, eu confesso, entendeu? Mas dentro de um relacionamento, há lugar pros dois, todo mundo merece amor e todo mundo merece ter uma relação selvagem, ferínea, entendeu? Uma relação que tenha uma parada selvagem, entendeu? As mulheres que estão me ouvindo, eu vou falar no coração de vocês agora. Se vocês entendem a linguagem do que eu tô falando, não tenham medo. Não tenham medo. Marcel. Fala, Miguel. Dizem que quando a bebida entra, a verdade sai, né? Então eu posso fazer uma pergunta? Fala. Manda brasa, cara. Hoje eu tô pra tudo hoje, cara. Você já fez Fio Terra? Não. Já pensou em fazer? Não. Já pediu? Já pensei, mas eu, tipo assim, não é minha praia. Eu já pensei, tá ligado? O mundo é livre, a gente é livre pra pensar tudo que a gente quiser. Mas eu pensei a respeito e pensei assim, ah, não é minha vibe, entendeu? Tudo bem o cara que gosta de tomar uma dedada, mas eu não curto, cara. Não é minha praia, tudo bem. Marcel, mas e se o Miguel, né, que você tá tentando reconquistar ele aí, te pedisse? É, e aí? Se o Miguel... Se eu deixasse tu fazer um Fio Terra em mim, tu resolveria todos os seus problemas comigo, tu ficaria na boa comigo, cara. Teria fortes pontos a favor. Não, cara, é uma garantia. Isso é uma parada muito arriscada de eu dizer sim pra um talvez. Eu quero uma certeza. Tá bom. Certeza. Tu ficaria na boa comigo? Te adicionaria no Face. Então, na brodagem, entendeu? Só pela brodagem eu deixaria o Miguel me dar uma dedada pra gente ficar na tranquilidade, na paz. Entendeu? A gente se entendendo numa boa, cara. Ô, Miguel, é nóis, cara. É nóis na encruzilhada. É nóis na encruzilhada. Então, resumindo, a grande indicação desse podcast é bem a bunda. Pra vida, minha indicação pra vida. Mas se só não vai embriagar ninguém. Vem dançar forró com o Xandinho e a Solange também. Elas gostam mais de ice because o uísque elas caem. Elas gostam mais de ice because o uísque elas caem. Agora é o Alan. Alan, fala aí, Alan. O membro novo do Caralhinhos, cara. Fala aí. Tá, então vamos lá. Em matérias de sites, por exemplo, eu conheci, tem umas 3 semanas, um site chamado... Conheci? Não, eu achei. Tem umas 3 semanas um site chamado Fuscator. Ou Fuscator, deixa eu brincar aqui. Cara, pra quem gosta de fotos, procurar fotos pra fazer wallpaper, mexer no Photoshop, cara, eu achei muita coisa, mas muita coisa nesse site. São quase 2.500 páginas de imagens. Caralho. Tem de tudo. Eu achei bem legal esse site. Pra quem gosta de dar uma olhada em site de imagens, é legal. Alan, dá mais detalhes pra gente do material que a gente encontra nesse site aí, cara, de fotos, o que tem nas fotos, que pode atiçar a vontade da rapaziada ou das minas que ouvem a gente também, né, cara? Cara, tem de tudo, inclusive ensaios masculinos, ensaios femininos, e duplos, e triplos, e quádruplos. Cara, é muito legal, é aquele típico site de foto, só que pô, são todas em alta resolução, são tipo essa aqui, que o Matuza mostrou da Siri. Pô, eu achei esse site legal pra caramba. De vez em quando eu entro aqui pra ver se eu acho uma imagem legal pra fazer alguma coisa. É um site bem legal. Eu tô olhando aqui, cara, pra quem tem Tumblr e quer postar alguma coisa assim, ficar reblogando dos outros, é uma boa... É fonte. É uma boa fonte, é. Tem muita imagem mesmo, tem GIF, tem um monte de coisa. Legal, site legal. Interessante, é. Moçada, eu queria indicar aí uma parada, uma descoberta. Assim, eu poderia ser chapa branca, que nem vários podcasts que tem por aí, mas eu não vou ser, tá ligado? O Caralhinhos é real, mano. É real. É a parada que acontece no dia a dia, entendeu? Jornalismo verdade. É o jornalismo verdade, maluco. Então eu vou indicar na tranquilidade. É um site que eu descobri há pouco tempo, há pouquíssimo tempo, algumas semanas atrás, eu até compartilhei com os amigos que estão presentes na conversa hoje, entendeu? É um site chamado aduquino.org. É um site... Vai estar o link aí, fica na tranquilidade aí que tá ouvindo. Vai no link aí e confere. É um site que ele é especializado em streaming de filmes pornôs inteiros, cara. Ou seja, tu quer o filme do Rocco que foi lançado há um tempo atrás? Aí, tu amiguinho que tá ouvindo aí, comenta como anônimo no Caralhinhos, porque, né, não quer ser reconhecido, tá ligado? Curte uns vídeos meio dúbio, meio que talvez nego pudesse ter preconceito contigo. Curte a fase do Rocco, onde ele dirigia filme de traveco, tá ligado? Qualquer época, maluco, procura nesse site. Posta o link aí, Marcel. Vou botar aqui pra vocês, pra rapaziada conferir e ver que eu não tô de sacanagem. Porque eu já falei aqui que eu já convivi, né, meu, na criminalidade, na Febem, já andei em tudo. Então comigo o papo é reto mesmo, não tem falsidade na parada, entendeu? Aqui é ideologia 100%, eu vou colar aqui, ó, adultkino.org. Meu, tem filme do Rocco, tem um filme antigo, tem de tudo, é por streaming. Eu vou dar uma dica pra rapaziada que é meio neófita na parada da internet. Assim, se vocês baixarem uma extensão do Firefox chamada antibar.com, vocês conseguem baixar os vídeos, entendeu? E vocês podem olhar os vídeos na tranquilidade. Mas, Marcel, é 100% mesmo na quebrada? Como assim, Miguel? O site é na encruzilhada, tá ligado? O site? Na tranquilidade, maluco. 100%? É 100%. Quem é? Quem não é, o cabelo avoa, maluco. É o seguinte, é papo direto na comunidade com os mano, entendeu? Porque eu sou um cara que eu já, tá ligado? Eu conheço desde o bandido, do cara que tá no crack, até o cara que tá na alta sociedade. Eu tenho amigos em todos os cantos. Eu sou um cara assim, entendeu? E eu falo assim, tanto pro cara que tá na periculosidade da vida, quanto pro cara que tá na alta, tá ligado? Esse site é útil pra caralho. Esse site, ele vale. Eu já baixei vários filmes, eu já fiz review de filme pro Caralhinhos, de filme que eu baixei ali. Então, rapaziada, vocês que gostam de filme, não é essa rapaziada punheteira que só gosta de ceninha, de atrizinha gostosa. Vocês que gostam de pornô de verdade, procura lá, parceiro. Vai ter... Tem cenas clássicas do Rocco com a Claudia Jameson, por exemplo, tá ligado? Que é uma parada que tu não acha tão fácil e lá tu encontra, entendeu? Vai lá, parceiro, vai estar o link no post, entendeu? Pode ter certeza. Mas, Marcel, a rapaziada neófita da Febem vai curtir mesmo? Vai curtir, cara. Vai curtir porque tem de tudo, ó. Tem de tudo. Tudo. Tem filme alemão, espanhol, português, francês, americano, inglês, traveco. Tem pra todos os gostos, pra todas as atitudes, entendeu? Tá ligado? É, não, deixa eu falar rapidinho aqui. Fala, Matuza. É, realmente, o Marcel, ele postou esse... Ele mandou pra gente esse site aí um tempo atrás. E, porra, realmente, cara, salva uma vida às vezes. Você quer procurar um filme inteiro e tá difícil e tal, é foda, o site é foda mesmo, é fácil de achar as coisas, assim, a busca é tranquila, na quebrada e tal. Eu posso dar uma dica? Por favor. O cara que entra lá desinformado, às vezes o filme ele tá dividido em 3-4 partes, entendeu? Sim. Então tu vai ver que o streaming tem meia hora pro filme inteiro, aí tu vai ver lá embaixo que tá parte 1 de 4. Tu clica na setinha, vai pra outra parte, assim por diante, tu pode ir olhando, baixando e relaxando, tocando uma bronha ali na tranquilidade. E, meu, é o ouro, o bagulho é da hora, cara, é da hora. Eu aconselho pros amigos, entendeu? É nóis, cara. Eu achei aqui um cuckold de travesti. Aí, cara, tem aí, de tudo. Aí, você tava procurando, lembra, Miguel? Lembro, achei. Aí. Tem de tudo. Tem até filme do Rocco, que eu te falei, cara, eu procurei. Tem até filme do Rocco, tá falando pra mim. Tem até filme do Rocco da época que ele dirigia filme com traveco, cara. Tem até filme dessa época, isso é começo dos anos 2000, isso é clássico. É claro que eu não gosto de filme, eu não vejo filme de traveco, mas isso é clássico, isso é do ano 2000, começo de 2000, entendeu? Isso é ouro pra quem gosta, pra quem não gosta, beleza, respeita, entendeu? Que eu acho assim, cada um tem direito de sentir tesão pelo que quer e tanto, tranquilo assim, entendeu? É nóis. Alan, tem alguma coisa pra falar sobre esse site aí, cara? Cara, muito, muito bom. Muito bom o site, cara. Realmente, eu nunca tinha visto nenhum site com tanto conteúdo nesse formato. Ele é meio cheio de pop-up, mas dá pra contornar pra poder assistir o filme. Pô, muito legal mesmo. O cara que montou esse site, ele teve um trabalho trabalhinho, cara. Separou legal por categoria. Ele upou os filmes com a qualidade, porra, boa pra caramba. Eu botei pra fazer o download em um aqui. Pô, o arquivo tá com 700 mega, cara. Então é uma qualidade de DVD rip normal que tem por aí na internet. Muito bom. Eu baixei um filme esses dias pra tentar fazer um review. Tinha quase 1 giga, cara. Então o arquivo tá em grande, tá ligado? Em grande tamanho mesmo. Tá, tá na qualidade normal de internet. Não, achei interessante mesmo. Vou dar uma pesquisada aqui que de repente tem alguma cena interessante ou um filme completo que eu tenha visto, que eu me lembre. E olhando pelas capas, pô, o cara botou as capas direitinho, separou por gênero, por língua. Pô, ficou maneiro. O site do cara é maneiro. Infelizmente, não tem como olhar a capa do filme pra tu ver o nome das atrizes, essas coisas. Mas, né, cara, a gente não pode querer tudo dessa vida. Tem que aos poucos, tem que ir na maciota, tá ligado? Na tranquilidade, até as paradas ficarem perfeitas. Eu acho da hora esse site aí. Eu recomendo pra rapaziada que curte o pornô de verdade. Não curte só pra tocar uma bronha. Curte porque acha da hora. Curte porque, né, gosta da expressão, da pornografia. O filme pornô baixado é um pouquinho de conhecimento a mais, entendeu? Eu acho o seguinte, eu acho isso, cara. Bebo cachaça. Bebo cachaça. Na hora do batizado não usaram água benta, me jogaram uma bebida que ardia igual pimenta. E o padre assustado disse que coisa nojenta, vendo eu passar a língua lambendo licor de menta. As chupetas só viviam. O Matuza voltou? Acabou de voltar. Voltei. O Marcel tá falando aí. Eu tô falando merda pra caralho, velho. Vocês me desculpem, esse podcast fica... Ou posso falar uma parada? É o seguinte, eu não tenho condições de editar esse podcast agora de madrugada. Não. Então, eu já peço desculpa se o podcast ficar ruim. Não reclamem nos comentários do Caralhinhos, reclamem no @MarcelMMMMM. Não, porra, Marcel, fala pra reclamar no post mesmo. A gente precisa de comentário, já que a gente perdeu um comentarista. É, comentar lá, é verdade. A gente perdeu o comentarista? Um comentarista principal virou membro, porra. Perdeu o comentarista, cara. Não, verdade. Volta, Alan, volta. O Miguel vai expulsar o Alan. Dando baixa na carteira agora. Ô, Alan, posso fazer uma pergunta? Manda. Tu sabe onde é que tu tá te metendo fazendo parte do Caralhinhos, cara? Porra, eu tô me metendo no meio de uma galera de primeira, pô. Só nego firmeza. Satisfação total. Mas é que eu digo no sentido de que tu pode ficar queimado pra algumas pessoas por fazer parte do Caralhinhos, tá ligado? Queimado? A gente tem, eu percebo assim, a gente tem uma ala de pessoas que não gostam da gente, entendeu? Ah, é. Marcelo, tá começando a paranoia, Marcelo. Eu tô paranoico? É. Então eu vou ficar quieto, em respeito a um amigo Matuza, que é um cara que eu estimo muito, entendeu? Mas, é um cara, né, segundo um come ou não come mais anterior, né, cara, eu teria algumas coisas pra resolver com ele, então eu vou respeitar o amigo, desculpa aí, vou ficar quieto. Quem é o próximo? Matuza, tem alguma coisa pra sugerir pra moçada aí, cara? Ai, cara, eu vou ser chato pra caralho agora, e eu vou indicar um conto e um livro também. Meu Deus, virou Jovem Nerd aqui? Tipo, cara... é que assim, há muito tempo já, eu até comentei com vocês, há muito tempo eu li um... Tinha que falar Nuke, fala aí, tá te enrolando. Eu tô bêbado e não tô enrolado que nem tu, caralho. Não, é que eu tô ao mesmo tempo escrevendo o bagulho aqui, procurando o link e tentando lembrar, é foda. Eu li um conto do Tinha que falar Nuke. Tinha que falar Nuke é o autor do Clube da Luta, né? Que eu sou putinha foda dele. Cara, os livros deles eu pago mó pau e tal, caralho. E tem um conto dele, cara, que tem tudo a ver com a gente, que é um conto que tem muito a ver com masturbação, com coisas bizarras e tal. Um conto foda, um pouquinho longo, mas pô, dá pra ler tranquilo. Para de ser preguiçoso, seus filhos da puta, e vão ler, que é foda. Eu mandei pro Marcel, ele cagou, mas tudo bem. E pô, é um conto que chama Guts, né? Ou em português é Tripas. Depois eu vou postar o link aí pra vocês lerem. Cara, eu não posso entregar muito do que ele fala, porque vou dar spoiler e tal. Basicamente tem uma... No começo ele vai contando vários casos de constrangimento relacionado à punheta, tipo um maluco que enfiava uma cenoura no cu e pra se masturbar, e uma vez ele tá no quarto dele lá, e aí a mãe dele chama ele pra jantar, e ele desce pra jantar e coloca, tipo, a cenoura debaixo da cama, toda suja de merda e de lubrificante, quando ele volta não tá mais lá. Quem nunca? Não, brincadeira, nunca fiz, cara, nunca fiz. Enfim. E aí, é isso. Você vai contando esses pequenos casos até que ele chega no caso de um maluco que gosta de se masturbar debaixo d'água. Ele vai na piscina, debaixo d'água, senta lá e fica se masturbando e tal. E aí ele vai contando o caso desse cara e vai acontecendo algumas coisas. É foda, cara. Assim, tipo, sério, por favor, deixa de preguiça e lê essa porra aqui. Cara, a escrita do Palahniuk é muito foda. Eu sou putinha também, sou pouco suspeito pra falar, mas, porra, vai valer a pena, pra caralho. Eu posso perguntar uma parada pra vocês agora? Sim. Vocês já tentaram tocar uma bronha embaixo d'água? Não. Oh, o amigo já? Não funciona, já. Não funciona, cara. Imagino, né, cara? Porque você se mexe devagar, né, cara, embaixo d'água. A água interrompe o ritmo manual, não é legal. Não é legal. Te aviso. A rapaziada que tá ouvindo aqui possivelmente possa ler e quiçá vai tentar fazer isso embaixo d'água. Cara, requer muito esforço. Muito. Ah, mas às vezes não é tanto a velocidade, né, Marcelo? Às vezes o cara tem um é jeito toque, especial. Né? É o toque. É, realmente, talvez eu não saiba nada sobre, né, a questão manual. E aquela bomba que fica sugando a água? Então, Miguel. Isso tem a ver com o conto. Ah, tá. Eu não li porque não tem figuras. Então, mas leia. Cara, por favor. É foda. É foda de verdade, cara. E assim, e outra coisa que eu quero indicar do Chuck Palahniuk, que é um livro dele que eu acabei de ler, que chama Snuff. Snuff, né? Pra quem não sabe, é um gênero de filme de terror, às vezes de filme pornô também, onde pessoas são mutiladas ou no caso, ou morrem de verdade. Né? Não é um gênero muito recorrente, até proibido e tal, em muitos sentidos. E aí esse livro, Snuff, do Palahniuk, conta a história de uma atriz pornô já no fim de carreira, uma atriz pornô tipo mega famosa, tipo uma Sylvia Sainte da vida, e ela já tá um pouco velha e tal, e aí pra realavancar a carreira dela, ela vai fazer um filme com 600 caras. Caralho. É tipo, não é todos juntos, vai três de cada vez e tal. Ela vai bater o recorde mundial e tal, entrar no Guinness com 600 caras e tal. E aí o livro é contado pela visão de três atores, né, três participantes do bagulho. O último, né, o senhor 600, o senhor 27 e o senhor 137. E aí pela visão deles, eles vão descrevendo as coisas assim. É um livro bem curtinho, assim, é ridículo, é tipo 200 páginas, você lê rapidão, três dias você lê, nem menos. E, cara, é simples pra caramba, mas é muito legal de ler, assim, cara. Ele coloca várias curiosidades de verdade do pornô, assim, cara, de coisas que aconteceram no pornô, de recordes do pornô, assim. Ele vai citando, é bem interessante, cara, assim, vale pra caralho. Boa. Seus punheteiros, vão ler alguma coisa. Parece bom ler, cara, bom ler, tá certo. Você lia na Febem, Marcelo? Não, porque eu só ia na Febem quando eu tinha trabalho lá, entendeu? Aí não, né, cara? Porque até porque se na Febem, não é na Febem, é a FASE, é o Instituto, não, é CASE, aqui é CASE. Aí se me perguntasse, eu indicaria o livro do MV Bill, entendeu? Que é mais a ver com a moçada que tá no instinto criminal lá, tá ligado? Na correria, no corre do crime, entendeu? Pra dar uma lição de vida pros moleques, entendeu? Saca? Entendeu? Eu não indicaria uma parada sexual pra essa rapaziada, porque não ia ter sentido com o contexto deles, entendeu? É isso, cara. É isso. Eu aí vou ter que falar mais baixo porque minha mãe chegou. Vai lá dar um abraço nela. Pede ajuda, Marcelo. Confia em mim. Fala aí, quem é o próximo aí? É o Miguel ou o Alan? Acho que é o Miguel. Tá, a próxima indicação é mais um Tumblr, porque eu só conheço o Tumblr na internet, eu só ando em Tumblr, eu fico 24 horas no Tumblr. E o Tumblr é gostosa que se acha gorda. Melhor, cara. Puta, eu amo e porra, vai lá. Como o nome já diz, é um Tumblr com fotos de gostosos que a sociedade acha gorda. É meio o esquema da Siri e tal, cara. Cara, esse Tumblr é só gostosa.tumblr, tá? Pra quem for procurar vai ter o link e tal, de qualquer jeito. Desculpa, Miguel. Mas, cara, esse Tumblr é lindo, assim. Eu entro e fico apaixonado. É um bom Tumblr. Mas... Marcel iria gostar. Marcel, diga sua opinião sobre esse Tumblr. Comente, Marcel. Eu não vou dar uma opinião sobre isso, porque vai só a escroto da minha parte. Pode só a escroto, você tá bêbado. Tão gorda mesmo. É, eu posso. Não, mas assim, ó. Tô vendo uma mina aqui, ó. Vou mandar uma foto pra vocês. Pera aí. Exibir imagem. Pera aí que tá abrindo. Tá travando, cara. Pera aí, ó, vou mandar o link aí. Quando vocês olharem, vocês me falam que vocês olharam pra eu fazer o meu comentário, tá? Tá, você não postou a foto ainda. Vou postar, postei a foto. Quando vocês olharem, todos vocês me falam. Está olhado. Todo mundo olhou? Olhei. Alan? Sim. Copia até a merda dela, gostosa pra caralho, maluco. Foda pra caralho, saca? Era isso que tinha que... Cara. Senta na minha cara, entendeu? Tem umas minas aqui que são gostosas mesmo. Tem umas minas que são gordinhas, mas eu acho que, né, cara? Eu acho, cara, que o padrão... É que... Foda-se o padrão. Mulheres. Eu vou falar... Eu sou um cara que eu sou amigo das mulheres, entendeu? Eu me identifico mais com mulheres do que Marcel, com homens. Eu vou falar Marcel, uma é tipo parada Bilbo. No coração de vocês. Marcelo, é tipo o Bilbo, não é amigo dos hobbits. É amigo das mulheres. O Bilbo não é amigo das mulheres. Não, ele é amigo dos hobbits. Bilbo, ele é amigo dos hobbits. Ele é amigo dos elfos, digo. Isso. O Bilbo é amigo. Eu sou o Bilbo da vida real, entendeu? Exatamente. Então, mulheres, não se deixem levar pelo padrão. Digam um não. A única coisa que se pode respeitar num ser humano, no final da vida, é aquela pessoa que soube dizer não. Eu não vou fazer parte desse grupo. Eu não vou acatar essas regras. Eu não. Isso é o que vale na vida. Quando vocês... se sentirem agredidas pelo padrão, digam não. Simples assim. Caraca. É o protesto que vale. É o seguinte. A mídia só veicula... posso dar um exemplo recente? Cara, só fazer um comentário. Marcelo, você tá parecendo aquelas vinhetas de cidadania da MTV, tá ligado? Digam não. Ah, velho, mas eu tô fora da casinha, cara. Deixa eu fazer parte, cara. Vai lá. Eu vou falar uma parada. Quando você... Eu vou dar um exemplo. As Miss Bumbum lá, tudo garota de programa, tudo vagabundo. Olha o processo. Elas fizeram um joguinho lá e foi noticiado na mídia. Festival de celulite. Tá ligado? Foi isso aí que foi noticiado. Eu vi na televisão, entendeu? E vi nos links, no Twitter, no Facebook, Festival de Celulite. Aí as mulheres que são mais preocupadas com a questão feminista, da liberdade, não sei o que, ficaram boladas. Eu vou falar uma parada no coração de vocês, de ser humano para ser humano. Não fiquem se preocupando com a aceitação da mídia. Simplesmente digam não. Não se relacionem com pessoas que deem bola pra esse tipo de coisa. Eu tô olhando pra uma foto aqui de uma mulher, por exemplo. Ela tá sentada numa cadeira, ela é gordinha e tal. Ela não é o meu tipo de mulher, apesar dela ser bonita. Mas tudo bem ela não ser meu tipo de mulher. Existem vários homens no mundo cujo o tipo que essa mulher faz é o tipo que eles gostam. A vida é assim, cara, entendeu? Não se importem, digam não, não se misturem, não deem, como é que o Kiko fala? Não se misturem com essa gentalha. É o maior protesto que vocês podem fazer. Não compactuem, não convivam, não aceitem. E é isso, cara, a vida é assim. Eu acho que é isso aí, cara. Irmão, peço a atenção e o respeito de vocês para cantarmos o glorioso da Igreja Mundial dos Bêbados de Deus. Aleluia, irmãos, aleluia. Teu filho está torrado, ferido o coração. A cachaça já se apoderou de ti. Escuta, meu irmão, por que bebes tanto assim? Beba um copo e deixe outro para mim. A minha indicação é o Fórum Mão Peluda, que é... são os moderadores do antigo Bronhaman, o falecido Bronhaman, que migraram e criaram esse Mão Peluda. Eu até fui no começo, mas por falta de tempo, trabalhando à noite, eu parei de acessar o site e deixei de ser moderador. E a galera que conhece esse site, talvez não saiba do Bronhaman, porque eles nem falam lá nele, mas pô, foi por intermédio de um dos moderadores do Mão Peluda que eu fui na festa da Brasileirinhas em São Paulo, pô. Foi um dos caras deles que me levaram, que me convidou. E o Alan, no Mão Peluda rola só tipo link ou tem tipo discussão também, tópico de discussão? Ou não é só link mesmo? Cara, no começo tinha discussão legal mesmo, tinha vários posts abaixo do link. Mas sim, agora parece que não tá mais como era antigamente. Não tem tanta, eu tô olhando aqui, não tem tanta coisa como era antigamente, é muita discussão. Os links continuam, tem um destaque legal pra material nacional. É muito legal, é muito bom. Eu sinto falta daquela época do Bronhaman, que, pô, era muito bom, era todo mundo todo dia ali postando e conversando sobre. Era muito legal. Um abraço pra quem for do Bronhaman e estiver me ouvindo. Eu reitero a posição do Alan. O Mão Peluda, eu já achei muita coisa foda lá, entendeu? Mesmo que eu não tenha baixado lá, eu fiquei sabendo lá. E como é que lá eles publicam muita coisa pra tu baixar em programas tipo Emule, tá ligado? E eu não uso. Mas eu já conheci muitos filmes lá e fui procurar depois. E isso é o que vale, é tu conhecer, tu ser apresentado, né, cara? E o Mão Peluda me ajudou muito nesse sentido. Mãopeluda.com, um beijo pra rapaziada que faz parte. Realmente é um fórum muito da hora. Eu, inclusive, já divulguei o Caralhinhos lá. Ninguém deu bola, mas eu divulguei o Caralhinhos lá. Cara, inclusive, é tipo isso que eu tava querendo também. Que eu até perguntei pro Alan aí de discussão. Cara, eu sinto falta de um fórum de discussão, cara, porque antigamente ainda tinha umas coisas no Orkut, assim, eu entrava até, tipo, naqueles, em algumas comunidades do Orkut de discussão e tal, né, eu nunca fui muito frequentar fórum, mas discussão, e no Orkut sempre tinha umas comunidades legais que o nego discutia e tal, e, pô, não sei, cara, essa geração de hoje em dia, nego só quer baixar, punhetar e ninguém comenta nada mais. Então, se alguém tiver aí nos comentários, alguém tiver algum fórum de discussão conhecido aí de pornografia, ou que não seja só disso, mas que também tenha, bota aí que, pô, me interessa pra caramba, sabe? Verdade. Isso é verdade mesmo, cara. Hoje em dia tá difícil de achar um fórum ou uma página ou um site ou comunidade como era antigamente, cara. Antigamente rolava discussões acaloradas mesmo. Rolava treta e rolava uma brodagem ao mesmo tempo também, né, cara? É, no Orkut tinha comunidades que até mesmo as atrizes participavam. Tinha, bom, ou eram fakes, bem, não sei, mas parecia que era. Tinha mesmo, cara. Pô, hoje em dia tu não acha nada, não acha nada. Ô, Alan. Diga. Fazia parte do Discutindo Cinema Adulto. Se eu fazia parte? É. Da comunidade? Isso. Cara, talvez, cara. Pô, eu não, participei de muita coisa. A Mônica Matos, a Fernandinha Fernandes, elas comentavam lá, era da hora pra caralho, velho. Tinha muita polêmica, muita tretinha. Era bem legal nesse sentido. Era, pô. O meu Orkut tinha porra, muita comunidade, muita. Eu até me arrependo de ter apagado. Cara, eu tenho meu Orkut ainda, cara. Eu tenho meu Orkut ainda. Um dia eu vou entrar, cara. Que, porra, a minha mulher, foi na época do Dia das Crianças aí, ela queria procurar uma foto dela criança, ela foi entrou no Orkut dela, cara. E, cara, é tipo, é um túnel do tempo muito foda. Cara, saindo do tópico totalmente, mas, cara, é muito da hora você entrar no Orkut hoje em dia, porque, tipo, ninguém atualizou mais nada, então as fotos da galera, tá todo mundo as fotos antigonas, tá ligado? É muito da hora isso, cara. Assim, bem, vale, pra quem ainda tem Orkut, vale pra caralho a pena entrar no Orkut de novo, assim, tá ligado? Ver os depoimentos. É, o cara quando quer ficar sozinho, tá de saco cheio de tudo, é só entrar no Orkut que ele fica lá tranquilão. Bem, é verdade. Eu realmente... Marcel, indica mais uma atriz aí. Eu não vou indicar uma atriz, cara. Eu posso indicar uma produtora. Boa. Cheio. Eu vou aqui indicar uma produtora. Há muitos episódios atrás, o Daniel com sua Blackwood, eu acho que esse era o nome do cara, ele mandou um e-mail pra gente pra gente falar sobre uma atriz que fez vários filmes para uma produtora. Uma produtora alemã chamada GGG. Eu não me lembro agora o nome do cara porque eu tô bêbado, eu realmente não me lembro por causa disso, porque senão eu lembraria. Mas é uma produtora, pra quem gosta de pornografia, é assim, é tipo assim, se tu é mulher, tu não vai gostar. Tu vai achar grosseiro, ofensivo pra caralho, tu não vai achar legal. Mas se tu é homem, tu vai achar muito foda porque é uma pornografia porca pra caralho. É uma pornografia grosseira, entendeu? Eles têm um monte de filmes só de bucaque, mas não é um bucaque tipo aqueles que a gente vê nos filmes americanos, entendeu? Com a mina toda bonitinha, tá ligado? Toda maquiadinha, sendo cuidada. Não, cara, é umas paradas grosseiras mesmo. É as minas, tá, é sem respeito, sem, não, tô falando que é sem respeito porque tem agressão nem nada do tipo, mas é uma parada extremamente pra homem mesmo, tá ligado? É uma parada, é escroto, é John Thompson, acho o nome do cara que é o dono dessa produtora aí, cara. Eu vou indicar os filmes do GGG porque, apesar de serem atrizes alemãs, e eu tenho um pouco de preconceito, eu não gosto tanto de atrizes muito europeias porque eu não acho elas tão bonitas assim, mas se tu garimpar bastante nos vídeos dessa produtora, tu vai ver mulheres que são muito bonitas, muito da hora e são muito bem dispostas, tá ligado? E os filmes, eles são bem assim, sabe, pra quem gosta de coisas de bucaque, essas coisas assim nessa linha, é quase tão legal quanto os filmes de bucaque japoneses, por exemplo, tá ligado? Que é uma parada de... É difícil explicar isso sem parecer machista, tá ligado? Mas coisa, cara, de homem mesmo, tá ligado? É tipo... É escroto, cara. A GGG é tipo... É foda. É aquele escroto... É aquele escroto nível que, tipo, te incomoda, mas te gera curiosidade. Tipo, você fica, caralho, por que eu tô vendo essa merda? E você não consegue sair, tá ligado? É, dependendo da tua índole, tu vai achar legal. Mesmo pensando isso tudo, tu vai pensar, não, mas eu gostei. Eu achei legal. A mina parece que está sendo tratada como uma porca na cena, mas eu gostei, entendeu? É nessa vibe. Eu vou indicar isso aí porque eu acho que é uma pornografia que extravasa um pouco dos limites da pornografia hollywoodiana, por exemplo, que é uma parada que tem muito cuidado, muita educação, os limites são muito bem respeitados. Nessa aí não, nessa aí, cara, entendeu? E não é tão desrespeitoso assim, porque as próprias minas que fazem essas cenas, elas também, elas tipo, não tem tantos limites, entendeu? Elas fazem anal sem reclamar, sem achar ruim, elas parece que nem estão sentindo, tá ligado? Estão acostumadas que elas estão com a parada, entendeu? Então, eu indico porque é uma pornografia grosseira, meio pesada, meio, tem uma cara de underground, tá ligado? O cenário sempre é escuro, tá ligado? Mas é bem feito, é da hora pro cara que gosta dessa pornografia mais hardcore de verdade, o cara vai gostar, tá ligado? Entendeu? Eu indico o GGG. É um pouco difícil de tu achar pra download em alguns sites, mas se tu te esforçar, se tu entrar no Adult Kino, que é esse site que a gente indicou mais cedo, tu vai ver vários filmes da GGG lá, tá ligado? É só procurar que tu vai achar, campeão, entendeu? Eu indico esse porque é muito da hora. Eu gosto. É, realmente lá na GGG, as produções, elas têm aquela cara, eu imagino que de propósito, é sempre uma coisa filmada bem escuro, uma fotografia meio avermelhada, dá a impressão que eles estão num porão, uma coisa assim. Cara, é quase se a gente estivesse filmando alguma coisa, ia sair mais ou menos dessa qualidade. É, exatamente. E há uns filmes onde, tipo, é bucaque mesmo, assim, é uma mulher com 30 caras gozando na cara dela. É por isso que eu falei que é coisa pra homem. Mulher talvez não goste, tá ligado? Porque é coisa de homem, assim, a mulher sendo um objeto puramente sexual de um grupo de homens, entendeu? Mas é da hora, cara, é massa, eu indico. E que nem eu falei do Daniel com a sua Blackwood, que mandou um e-mail pra gente, e eu nunca vi vídeos onde os caras mijam nas mulheres, não sei, deve ter, se ele falou que tem, né, cara? Eu nunca vi, mas tem muita coisa de bucaque, isso é muito legal. Na GGG? GGG. Tem, cara. É o que mais tem, é isso, pô? Exato. O que é mijo ou bucaque? Os dois. É que tá mijo, eu nunca vi, eu só vi bucaque, cara. Eu tô vendo aqui no Adult Kino agora e tem vários pieces aqui no Adult Kino. Eu nunca procurei nesse site, eu sempre procuro. Na época que eu procurava no X-Videos, nesse site. Aí eu só achava coisa de bucaque, entendeu? Aham. Uhum. Mas assim, cara que gosta dessa modalidade de pornô, vale a pena. Vale a pena, eu recomendo pros amigos. Ah, tem também, rola uns BDSM lá, muito louco, com grupal. O negócio é violento. Massa. É, então, sendo violento é aquilo, né? Tem gente que curte, eu acho da hora. Interessante. É um site interessante pra quem curte uma coisa um pouco mais extrema, um pouco mais hardcore. É legal, sim. Eu já tinha visto cenas em alguns sites assim. Eu também não me interesso por esse tipo de pornografia. Eu prefiro uma coisa mais... Eu não gosto tanto da europeia, que a europeia é muito maquiado. As mulheres praticamente não parece que nem não sua, cara. Não curto. Eu prefiro um pouco mais a hollywoodiana mesmo. Uma maquiagenzinha leve e tal. Alguém de vez em quando sua, né? Porque, porra, os caras estão fazendo uma coisa que não suar é impossível. Parece que nos filmes europeus eles estão num ar-condicionado de 5 graus de temperatura, cara. Ninguém sua naquela porra. Eu diria. Fala. Só pra complementar, eu curto mais o tipo. Eu já também já não gosto muito do tipo brasileiro. Não sei, cara. Parece que tá todo mundo saindo da praia. Eu sei lá. Isso é uma discussão muito boa que a gente ainda vai ter seriamente. Aí é uma questão de fotografia mesmo. Pra mim, cara, na minha opinião, a fotografia perfeita de filme pornô é a fotografia que os caras fazem no X-Art, cara. É o tipo de foto. Eles usam uns filtros que deixam a imagem muito legal, cara. É aquele que eu mais gosto. É o tipo de pornografia que eu mais gosto. Eu não gosto desse que parece câmera digital, não me atrai muito, não. A cena pode ser boa, o filme pode ser legal, mas eu curto mais uma fotografia um pouco com que deixe com cara mais de película. Eu gosto mais assim. O rei da pisadinha. E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero ver se aprender de novo swingado. E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero ver se aprender de novo swingado. É na batida do fandango, é no samba do vaneirão. Com Nelson Nascimento que balança a multidão. É na batida do fandango, é no samba do vaneirão. Com Nelson Nascimento que balança a multidão. Não, nunca li. Tem o seu próprio comentário? É o meu peço. Que comentário? Anônimo Miguel Dias? Não fui eu. Verdade, não. O comentário entrou tipo 20 minutos depois que o post entrou. Não foi ele que fez, né? É verdade. Não fui eu. Tá bom. Tá, posso ir? Pode. Lá foi eu então. Lá foi eu. Chegamos ao final desse mais um episódio dos Caralhinhos Voadores. Eu queria aqui aproveitar, já que eu tô no meu estado etílico, me perdoem se eu errar na fala. Eu queria aqui citar. O Evandro Louco também comentou no post que eu fiz semana do Brunet da semana, mas o Sr. F fez um comentário ali falando sobre como foi da hora eu postar uma atriz negra, a Megan Valgan, no caso, porque tem uma carência de atrizes negras no mainstream pornô, tá ligado? E a Megan Valgan é uma atriz que tá entrando há pouco menos de um ano nesse círculo, tá ligado? Tão seleto das celebridades do pornô. Sr. F, brigadão aí, cara, é por isso que eu faço essa sessão, porque às vezes eu tenho a impressão de que tem atrizes que eu conheço que talvez os brothers aí não conheçam, tá ligado? Então é uma questão de socializar um ponto de vista, um abraço aí, cara. E Matuza, tem alguma coisa pra citar aí, cara? Ah, não, cara, assim, a gente teve alguns comentários, pô, super né, do último podcast da Sasha Grey, podcast número 25 e tal. Deixa eu ler alguma, se eu posso dar uma passada rapidinha aqui em cima e tal. O Anônimo Baiano, ele falou que depois de um dos melhores plots de história do cinema, vocês veem como uma das melhores biografias. Aí, cara, o último podcast, o anterior a esse, o 24, teve uma galera que não gostou, inclusive até o Hex Glizzard, falou que, gostei muito desse podcast, apesar do, depois do aborto que foi o último. Então, tipo, né, tem gente que curte, gente que não curte, mas olha, o Anônimo Baiano falou que foi um dos melhores plots da história do cinema, que beleza. E aí, falou que achava que a Sasha era brasileira também e tal, curte o podcast e tudo mais. Quem curtiu também o podcast aqui foi o Sr. F, falou muito bem da pauta aí do Alan, e realmente, cara, salvou o podcast ali, assim, ajudou pra caralho, Alan. Tanto que o Alan foi contratado depois desse podcast. Pois é, e foi efetivado depois desse podcast, inclusive, realmente. Foi o TCC dele, a pauta, tá ligado? A gente tava precisando mesmo de uma pauta. Pois é. E aí o Raul também comentou, tal, né, ele comentou, falou que a gente podia falar da Tatum Reed e tal, depois até o Sr. F respondeu ele e tal, falando que a Tatum Reed é foda e tá de parabéns e tudo mais. O senhor, cara, eu tô misturando todos os comentários aqui, mas quem vir aqui na parte dos comentários vai entender, né? O senhor F também falou que ele queria, que ele exigia que o próximo fosse o videobra da Belladonna. Porra, cara, a gente já foi pra caralho da Belladonna. Provavelmente a gente ainda vai fazer dela. Não sei se o próximo. E, a gente tem que dar uma espaçada entre um e outro também, né? A gente tá vendo qual é que é. E ele tava falando também da nova Sasha Grey, que eu abri essa discussão no podcast. Ele falou que é difícil ver isso, mas o que ele enxergaria hoje, mais ou menos, ali seria Stoia ou Skidaimo. Talvez. Aí o Evandro Louco também comentou que o Marcel participou do Pod Mico, né, lá do MRZI, e acabou com o site. Não dá mais pra convidar ele. Que o Pod Mico, o MRZI acabou, né, eles mudaram pra um site novo aí. Se puderam me chamar, já era. O Marcel levou acabando com a concorrência lá. E aí, é o seguinte, eu participei da MRZI lá, eu tava são. Hoje eu tô bêbado, quer dizer que se eu destruir a MRZI são, agora bêbado, é o fim do Caralinhos, cara. É o fim do Caralinhos. Por favor, não aguento falando, mais. Falando em participação em podcasts, Alan Bispo, por favor, olha que bonito, você viu esse gancho? Esse gancho? Esse gancho, hein? Isso foi um gancho. Essa semana eu e o Marcelo gravamos... Ah, caralho, Marcelo, que pariu. Sem Marcelo, por favor. Marcelo. Obrigado. Tá bom, eu. Essa semana eu e o Marcel gravamos com a galera do Mal lá do Podtrash, cara. Mandar um abraço pro Bruno, pro Exumador, pro Almighty. Nós participamos do Podtrash número 162, Super Caralhinhos versus Satã, comentando sobre o filme Super Xuxa contra o Baixo Astral. Foi o lado B do programa. E, foi divertido pra caramba, cara. Mandar um abraço pra eles lá. E ouçam o podcast pra ouvirem o Alan chamando o Marcel de Marcelo. Três vezes. E depois eu acho que foi o Bruno, depois seguindo e também chamando de Marcelo. Entrou na vibe. Entrou na vibe e chamou todo mundo chamando o Marcel de Marcelo. Inclusive o Alan foi anunciado como membro do Caralhinhos do podcast antes do Caralhinhos. É verdade. Por que sempre chamam o Marcel para os lugares e nunca me chamam? Não, porque quando te chamam, você manda pro Marcel. Quando te chamam, tu não vai, seu viado. Mas me chama um pouco. Ah, você queria ser chamado só pra recusar todos. Sim, eu não quero ir, eu quero ser chamado. Faz sentido. Tá certo. Miguel, chama o Alan como participante do podcast, já participou mais de podcast que eu. Você já participou de um podcast que não existe mais, que perderam. Pois é. Uau, cara, eu não entendi. Mas você tá bêbado, quando você ouvir de novo, você vai entender. Sério, eu não faço a menor ideia. Eu participei de um, a gravação não funcionou, aí eles chamaram quem? O Marcel. Ah, é verdade. Mas ainda não saiu esse podcast. Exatamente, pode dar merda ainda no caminho. Você não merece. Ai, me permita mandar um salve também. Manda salve pra rapaziada que encheu teu cu de cachaça. Não tira da edição essa parada aí, porque eu prometi. Eu queria mandar um salve aí pra Nath e pra Lores, que calibraram a parada que eu tomei. Hoje eu tô muito louco, cara. Um salve pra vocês, porque vocês são faixa pra caralho, tá ligado? É nóis. Aí, então, vocês vão ouvir, mas eu tô mandando um salve pra vocês. É isso aí. Se esse podcast ficar ruim, reclame com essas pessoas aí. É, reclame com elas porque elas me vedaram. É. É. Eu sou uma vítima indefesa. Do sistema. Do sistema, mano. Do sistema. A Febem. Ai, ai. Miguel Dias. O quê? Aguenta. Ah, tá. Não, eu tenho que falar a parada do Tumblr, Twitter, Facebook. Sim, sim. Eu vou falar lá então, lá vou eu. Então, essa rapaziada, até semana que vem. Esperamos nos encontrar aqui, pelo menos da minha parte, eu sóbrio, o mesmo Marcel de sempre, tá ligado? Segue a gente no Twitter, no Facebook, entra no Tumblr, tá aí o link de tudo, nosso canal no YouTube, né? Manda e-mail, aquela parada gostosa de sempre, tá ligado? É nóis, maluco. E Miguel, tá preparado, cara? Eu só queria dizer que o bagulho é louco na quebrada e os neon da Febem estão na encruzilhada. Aguenta. Aguenta. Olha o aguenta que ele manda. O aguenta. Caralho, velho. Caía a tarde, feito um viaduto e um beijo. importante pra mim, cara, que a gente tenha carinho pelo outro, velho. Vem, sai daqui. Não, ô, eu sou um cara que eu tenho, ô, eu tenho um puta lance de conviver com a periculosidade, já conheci o pior do mundo, já frequentei Febem, conheci o crime, tá ligado? E, ô, é só ternura no meu coração, brother, tá ligado? E é nóis, cara, eu te curto pra caramba, gosta de mim, não tem sentido a nossa inimizade, cara. Ô, se isso aqui for pro off, ouvintes, o Miguel, ele tem uma treta comigo, ajudem a gente a resolver, eu quero resolver. É um apelo. Vai Marcel, tomar seu café, porra. Viadagem. Opa, Marcel MMMMM. Falem com a gente pra gente resolver. Vai seguinte, tomar seu café, porra. Eu vou mutar o microfone e já vem, beleza? Tá bom. Beleza. Beleza total. Total. Por todos vocês, cara. Sério, até o Alan, que a gente conhece há pouco tempo. Marcel, vai embora. Vai embora.